presta atenção nessa história aqui. Deixa a chave na janela, não esquece. Deixa a chave na janela, amor. E hoje eu vou chegar em casa cedo. Aposento nosso cobertor. Pode deixar que eu te aqueço. Hoje a saudade vai morrer na cama. No primeiro toque de pele entre nós. E quando eu tirar sua última peça de roupa, te conto o resto embaixo dos lençóis. Vai ter nós dois na casa inteira, amor. Nosso prazer vai ser perturbador. Reclamação do vizinho, multa de condomínio. É a gente ganhando fama de casal safadinho. Vai ter nós dois na casa inteira, amor. Nosso prazer vai ser perturbador. Reclamação do vizinho, é multa de condomínio. É a gente ganhando fama de casal safadinho. Chegando aí, hein? Quando ela chegar, ninguém vai aguentar nós, rapaz. Você vai ver. Conta essa história aí, vai. Hoje a saudade vai morrer na cama. No primeiro toque de pele entre nós. E quando eu tirar sua última peça de roupa, te conto o resto embaixo dos lençóis. Vai ter nós dois a casa inteira, amor. Nosso prazer vai ser perturbador. Reclamação do vizinho, multa de condomínio. A gente ganhando fama de casal safadinho. Vai ter as dois na casa inteira, amor. Nosso prazer vai ser perturbador. Reclamação do vizinho, multa de condomínio. A gente ganhando fama de casal safadinho. Vai ter as dois na casa inteira, amor. E a gente ganhando fama de casal safadinho.